Esse toquinho explosão. Ele é ele, eu sou eu. Sucesso, safadão amplificado. Chega a mão pra cima e diz o quê? Vai, safadão. Vai, safadão. E não é bem como você pensa. Esse sentimento pode ser verdade, mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma lealdade. Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara. O tempo ele te fez sofrer, mas por favor não me compara. Tá com trauma de se entregar porque sofreu. Eu sou eu, ele é ele, eu sou eu. E se deixar eu te amar, não vou dizer adeus. Ele é ele, eu sou eu. Ele é ele, eu sou eu. Safadão e os barões da pisadinha. Chama, chama. Eu não me disco a melhor cerveja do Brasil. E não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara. O tempo ele te fez sofrer, mas por favor não me compara. Já com trauma de se entregar porque sofreu. Ele é ele, eu sou eu. Eu sou eu, ele é ele, eu sou eu. Na sua mesa, na sua vida tem que ter, tem que ter jupi. Alô, Geniola, Tata. Em nome de Sodia, Doces e Salgados, Brisa Net, levando o mundo até você.